consola passando pelos 230, entendeu? 230, ingresso na Juliette, pátio 3, posição 2, atende para os sinalizadores. Juliette, pátio 3. Entendi. ISR cancelado aos 1551, desça para 1500 pés, estou o time 8903 e forma visual com a pista 17. Controle Salvador para Patango Vitor, Kilo Delta, decolou, cabeceira no 7, na saída Momo. 7, Vitor, Kilo Delta, vetoração para evitar tráfego, curva à esquerda, proa 315. Esquerda, proa 315, Vitor, Kilo Delta. Confirma, Vitor, Kilo Delta, livre ascensão. Sua para o nível 100. Nível 100, proa 315, Vitor, Kilo Delta. Kilo Delta, tráfego superado em altitude, resumo navegação, voo em Momo. Resumindo navegação, voo em Momo, Vitor Kilo Delta. Source, taxi, voo 167. Zulu, Zulu, Zulu, já está de volta com a pista. Gente, já estamos Zulu, chame agora a torre, temos 86, bom pouso. 86, tem uma boa tarde, seu bom dia. Controle, boa tarde, é o Quebec Serra. Quebec Serra, Quebec Serra. Poderia voar 045 direto? Vou em DCT e somente mantenha mil pés. DCT aguardando a ascensão Quebec Serra. Controle Salvador, Vitor Kilo Delta, solicito mudança de regra da presente, pretende acender o nível 105 em condições visuais, estimando barreiras aos 1745. Opa, o nível 105, regra de voo modificada aos 1555, Vitor Kilo Delta. vai acender o nível 105 com as sinais visuais, 80 km delta. 208, controle, 5511, transponda. Utilizado 200 barreira, pessoal da posição do zero, tudo esquerda, ainda como, depois direcionado, ele assistiu, controle 08, transponda 5511, trigo, no bato da frente. Procedimento correto, pós pronto para posicionamento. Tá, trigo 447. Sua para 045, Quebec Serra. 045, grave. O Paulo Salvador, 9867, boa tarde, senhor Alvinver. 7, Salvador, Brasília, Foscopos. Brasília 360, nível autorizado, veículo Luma 7, veículo da 10, primeira cola direita, saída da Arbor, após Arbor, voo elétrico. Luna 208, controle, 5503, eu transpondo. Voo 1867, então, do pessoal Brasília 360, veículo Luma 7, veículo da 10, Arbor, EFA. O controle 1208, código de transpondo 03-1-8-7. 17, cruzamento correto, pode pronto para posicionamento. Controle Salvador, muito boa tarde, tá 3290, cruza o nível 190, formação 90. Boa tarde, essa é a identificação, autorizado chegada a Mari, desço inicialmente para o nível 050, estou tímido no 013 de nós. Negativo 050 no 013, o senhor autorizaria a gente voar do nada presente? Negativo, mantenha a chegada. Câmbio e TAP também não é possível, né? Negativo, mantenha, foi, vai. 3290. Salvador, Bruno 867, na 09, pois bem. Prossiga pro solo, por gentileza. Voo 1867, no 09, pois bem. No 9, chama pro Tais, no 867. Salvador Control, good afternoon, go 1167. Go 1167, climb 511 360, dial departure. 360, dial departure, when possible, 5 dial intersection. 5 dial. Clear dial intersection, thank you. Tinto no 0, 1, 3, agora 1013, Goiás, no 867. Ok, ajuste padrão, via fácil. Via fácil, espera. Chama a torre 286, tá certo? Boa, boa noite, né? Fome Alfa Oscar Golf 45, Clube de Lagoas. Gente, então pista no 7 decola com curva à esquerda, sai inicialmente restrito 1.000 pés no corredor visual, corredor forte, aguardando a ascensão ao nível 075 junto ao controle 120.8. Correção, afirmo, o controle 120.8, a torre 18.612 e acione o código 0237, Papa Uniforme Alfa Oscar Golf. Autorizado. Pronto para o táxi, teu BD. Presente 286, 1013, no altinho, boa viagem. Alfa, Oscar, Golf. Desça para 2.000 pés, estou tímido no 03, informe no localizador. Positivo, desce até 2.000 com 1013, reportará no localizador. Autorizaria a dona agora, sim? Negativo, mantém a chegada. Positivo, 3290. Salvador, uma boa tarde, Golo 867, decolando. 867, contato radar, Super 360, perfil Arbor. 360 no perfil Arbor, voo 867. Taxi Trip. Salve Salvador, muito bom dia, muito boa tarde, 3193, formação Novembro. Já é a Oscar, o Tinto no 0, 1-3, o 1003 no altímetro, aguarde 4 minutos, quem é o tráfego chamou, por gentileza? É o 3193, eu vou escutar, Oscar, obrigado. É só o atinto que modificou, 1013, não é necessário escutar novamente não. 1 minuto pra copo, já temos aprovado 3,6, galera. Opa, dá uma copia então. Salvador, galera, autorizado o nível de voo 360. Na rota via Pistolo 10, mapa representante conforme a rota do plano de voo, decola Pistolo 0. Mantenha a reta até cruzar 2000 pés da terceira milha. Após a curva pela direita, perfil de subida da El Leda, após Leda, direto bridge. Controle 120 decimal 8, a torre 118 decimal meia dúzia e o transponder 557. Autorizado 360, Pesuru 10, SMAP 2000, direita 3 milhas, da El Leda bridge 208-18-6-5517, o transponder 3193. Correto, portão 3, champanhe para o espectro mesmo. Obrigado. Gol 1867. Coordenar, confirme. Cruza a posição, Enefa, gol 1867. Vou Enefa. Autorizado Enefa, grato, gol 1867. 1167, contact level 150, contact now receive center. Frequency 12510. 12510, good day, go 1167. Localizador, 3290. Compete aproximação, chame 2-586, bom pouso. Obrigado. Vitor Kilo Delta, controle. Bom dia, controle, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, 60 milhas oeste de Salvador, mantém o nível 105, serviço ADA terminado. Chame o centro Recife, frequência 1260 até 1288, boa viagem. 5447, siga via Índia no ponto de esperatura 18.6, ajuste 1.3, bom voo. Taxi Índia, ponto de a torre 1.2.6, ajustado no 0.3.5447. com referência visual, informe cruzando 025, caso não receba o controle, modifique a frequência para 2345 para a coordenação com os tráficos locais. Quero que vai ser. Leão 41, na sua identificação, autorizado chegada a Bonf, desça para 4 mil pés, estou time, estou no 03, vigilância. 4.003, na Bonf, Leão 41. Gol no 897, questão, gol no 867, passa nível 170. Chama agora o centro, recebe frequência 1260, até 1288, boa viagem. Ok, 260, 288, boa, gol no 867. Salvador, boa tarde, azul 4089, 20 da novembro, 340 de Vitória. 089 para Vitória, prepara da Elba, Aricota. Falta 3290, livrou a pista. 3280, taxi via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, está 3290. Controle Salvador, Papa de Fome, Alfa Oscar Golf. Alfa Oscar Golf, prossiga mil pés, corredor forte. Ok, prosseguindo corredor forte, a mil pés. Uniforme Delta Eco Sierra para interceptar a Perix 50. Afirmativo, Leda Eudes, Perix 50, azul 4089. Correto, azul, chame para pushback essa noite. Golf Victor. Pronto, copia, morro. Yankee nível 040, decola a posição 17, primeira curva direita, inicialmente saída a bordo. Controle 120.8, transponda 0132. Acionamento na torre 198, ajuste 1013, não vou. Para o feedback, acionamento azul 4089, está na posição número 2. 04089, feedback, acionar chama táxi. Chamar a ordem, agora é de 13? Afirmo, padrão. 0, perfil Momo 5447. Condições de cruzar o nível 100 a 15 milhas de Salvador? Muito bom dia, boa tarde, também 230. 447, controle. Na escuta, prossiga. Condições de cruzar o nível 100 antes de 15 milhas de Salvador? Afirmativo. Controle 90 decimal 8. Responde 5535. Autorizado, 180 para conquista, Arbor, após direto conquista, 108 controle, 5535 na pressão. Confirmando passaria do 230, Arbor após Arbor direto, conquista. Prepara para o feedback acionado. Ótimo, saída é Arbor, após Arbor, conquista. Correto. Salvador, já 32 no nome, sentimento no máximo November. É. Cópia para Fortaleza. 32 no meia, prepare a Momo e aguarde chamada. Negativo, mantém a chegada, 641. Ela desce. Para o táxi azul 4089. 57 a bordo, 3 horas e 15 autonomia, ao CEAR na Galeão. 4089. Livre táxi até a ponta de espera, lá torre 1862. Ajuste 1013. Confirme o PAB. 57. 57 com voo. Fortaleza, nível 370, uniforme 19, decolada de estado. Uno Zero, saída Mundo, transição Fruti, controle 120, decimal 8, transponder 5532. Uno 9, 208, 5532, estamos 321. Correto, 32 não mexe para pushback, é só. Semana. VATAP. Confirme a pura para 5447. VATAP. Boa VATAP, 5447. Voe direto. 447, voa direto. É, dia destino, confirma? Positivo. Dia destino, 547, grato. Sou localizador, né, Alguadão? Complete aproximação, chame torre 186, bom pouso. Obrigado. Quem mandou? São 3216. Acionamento na posição e posterior pushback. Gente, do acionamento 3-2 no meia. Quando o companheiro liberar o setor, está autorizado o pushback. Gente, quando liberar, o setor vai deixar o pushback. Naman, DSP, confirmando aos 50. 050 na Naman. Naman, 50, meia 3-5, 1-3-9. Quando possível, proibidor, né? Comente, gente, aguarde. Controle de Salvador, boa tarde, azul 4089, decolou na Bael, cruza 1710. 4089, contato radar, sobre nível 340, perfil da El. 340, perfil da El, azul 4089. Aerotaxi 3193, 135 a bordo, 1350, Campinas, Alberto. 3193, no ponto de espera, por 1863, bom voo. Ok, taxi, ponto de espera, 1863, obrigado, boa semana, bom fim de semana. Salvador, boa tarde, Felipe 5240, tem da papá. Felipe 5240, vou em Mari para chegada, estou tímido no 013, desce inicialmente para o nível 050, vigilância radar. Mari no 013, descendo para o 050, do 5240. Copiou o TAM 3216? Copiou. Tem sim, já vi autorizado o time pro táxi, então 3216. Gente, vamos chamar para o táxi, então 3216. Nossa, Zulu, prossiga. Quem está no S5470 no transponder? E chame a torre 18612 para decolar com proa nordeste, corrigindo, proa noroeste até o Oscar Zulu, para até a Finlândia, 5470. Luxway, sai pra Vera Cruz. Vera Cruz, 1000 pés, ainda cola da 17, direita, axé. Controle 120218, transponder 0127. Meia Lima, Luxway, confirma o POB? Ok, 612 a bordo. Chama a torre para acionar, bom voo. Controle Salvador, 35595. 5595, desça para 6000, chegada Mari, 1013. 6000, Mari, com 1013, 5595, perdemos o contato, bom tempo. Muito grato pela informação. Salvador, boa tarde, o TAN 3805. O 5, PM? 3805, informação para a autorização São Paulo Guarulhos. Só um instantinho, Paulo. Você escuta. Paulo, boa tarde. Oxenando é 141, Lebron, na sua escuta. Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, pelo homem, 141. Controle, boa tarde, Sapatão, Romeu Golf Vito. O meu Golf Vito é o controle, meu cordial está em contato, radar. Subo para o nível 040. 040, sai da água. Está restrito aí mesmo? É, eu vou ter que restringir, porque o senhor sabe, conflito com a chegada da Mari. Estou 3 mil restritos, subindo na água, do Golf Vito. Oceano 6315, desça para 2000, curva esquerda, Duna 1013. Esquerda Duna 2013, 6315. Azul 4089, chame Recife, frequência 1251. Recife 251, obrigado, boa tarde. B5447, chame Recife 1260. Recife 1260, boa tarde. Pátio 3, chame táxi. Contato 2, 2, 2, 3. Salvador 3193, muito boa tarde. 3193 é o controle, contato radar. Ok. A visão autoriza Bridge ou da Elton para nós, 3193. Após 2000, esse controle autoriza a Leda. Leda, muito obrigado, 3193. Até o ponto espera no zero, torre 1895.013, eu ajusto, tanto 3219. Até o ponto espera no zero, 186, tá 3216. posição de 3.000. Então, eu botei 3.000. Oceano 6320, desça para 7.000, chegada a Mare 1013. Controle Salvador, Papa Tango, Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, controle, meu cordial prazer falar, prossiga visual sempre na escuta, chame no travesso, fora da barra. Igualmente, X-Ray, muito grato. Solicitação negada, número 5 para pouso. Tá pronto, cópia. Você escuta, tá? 3205. P5240, desça para 4.000 com 1013, sem restrições até ITAP na descida, tráfego à direita a 3.000 pés, passando através fora da barra e voando para o Morro de São Paulo. Informação para o trip 5240. Feita já a descida para 4.093, descida sem restrições, trip 5240. Trip 5595, desça para 5.000 pés, velocidade 220 para o ajuste caminho. 5.000 pés, 220, 5595. Romeu Golf Vitor, para sua informação, no primeiro momento vai cruzar com duas aeronaves da Trip, o equipamento ATR na chegada Mare. A primeira desce para 4.000 e a segunda para 5.000, motivo pelo qual o senhor está mantendo 3.000 pés. Romeu Golf Vitor. Controle o Lima Kilo X-Ray. Prossiga. A pedido dos passageiros, sobrevoo no Morro de São Paulo, a utiliza a proa direta para o morro, mantendo mil pés. Positivo, livre. 5547. 340 está autorizado para São Paulo, Guarulhos. Ampazulu 1020, Ampazulu no Mia BHZ, Trive, Postos e segue conforme. Decola da 10, da Euleda Brit 208 com 5547 transponder, tá? 38. Estamos prontos, puxa, senhor. Está pronto para o posicionamento. Portão 4, agora só um instante, tem um tráfego da passarela no Pátio 3, vai iniciar ataque. Será autorizado logo em seguida. Escuta. Soltar 3216, perfil da MOMO. 3216, controle, contato radar. 0 para o táxi, com 57 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia alterna, Salvador. Passarela livre até o ponto de espera via Índia. No ponto de espera 1895, 1003, o ajuste é um bovão. 15, 1895, no ponto de espera pela Índia, 10230, boa. 3805, após passar da TR da passarela, está livre, puxa. Após a TR da passarela, puxa, só no TAN 3805. É, eu não entendi. Papatango Hotel Oshazulu, senhor. Prossiga, Papatango Hotel Oshazulu. Decolado da Animar, comprou a de Selfland, VCC. Esquema aqui mais uma hora e 10 minutos para o local. Ok, hora certa, 1:06:38, mais 1 hora e 10 para a Teofilândia, confere? 1 hora e 10 para a Teofilândia, senhor, confere. Positivo, o trip 5240, desça para 2000 e autorizado o ILS, está seguindo a aeronave da Oceanair, que passa ao Montserrat, é um... é dois. Gente, eu para 2000, o ILS, trip 5240. Muito bom dia, passei 2230, espero quanto quer da 10, tá pronto. Como é o freio do pai? Ah, positivo, tá autorizado. Obrigado. Autoriza pro tipo da 3216? A 3216, autorizado MOMO. MOMO, o TAN 3216. TAN 3190, chame Recife, 1251. TAN 3193, controle, chame 1251. 251, obrigado, bom fim de semana. Boa, TRIP 5595, desça para 2000, autorizado ILS. 2000, autorizado ILS, 5595. Oceano 6315, chame a torre 1986. 76, obrigado. Aquilo X-Ray passa através do farol da barra, frequência livre, bom pouso na ilha. O TAN 3216, vira à direita pro 360, 40 milhas. O CIENT está autorizado o desvio. 3216. Ok, proposto e aceito no 641, não tenho tráfego ali, formar frequência livre. Esse, livre, obrigado, até mais. É. Trip 5240, Duna, localizador em aproximação, reduz a check-train, chame a torre, 1186. Reduzindo torre, 1186, Trip 5240. Trip 5595, reduza para aproximação e efetue check para pouco. Reduzindo para aproximação e efetuando o check 5595. Autorizado 360, via Pesoluno 7, decolagem 10, curva direita, saída árvore, transição elétrica, 120, decimal 8, 5555. 3283, até autorizado Brasília 360, Pesolu 17, Arbor, transição elétrica com curva direita da 10, 55, 55, 208. Corretíssimo, pronto. Positivo. 3216, suba restrita ao nível 330. 330, restrita. Hotel Oscar Zulu informa livrando a CTR, a zona de controle. O TAN 3805 para o táxi 177, temos 3h45, Galeão. 3805 no ponto de espera, chama a torre 1895, 1013 o ajuste, está livre até o ponto de espera. Confirmando a frequência, 1895? 186, corrigi. 186, ponto espera, chamarei, 3805. Paulo, Senai 6315, lembrou. 6315, prossegue Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão 3. Vamos, Salvador, portão aí, acho que 5958, para Natal. Só um instante, por favor. Chame Recife, frequência 12685. 12685, obrigado. Trip 5595 na final, cheque trem, torre 1186. 186, boa tarde. Natal autorizado, nível 190, via Golf 677. Decola 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 120, decimal 8. 5512. Natal. Na saída Puca, transição. Na Aracaju, chamando o controle 1208. Confirmando o transponder 5512. Livre acionamento, chame táxi. Tomara, tá, tá. Salve, Salvador, boa tarde. Eu tô passando bravo, que Luiz, na parte 4. Tá bom, tá bom, tá bom. Bravo, que Luiz, tem guarda de volta. Cara, dá foto aí. Salvador, boa tarde, trip 5240. Tá autorizado o trip até o pátio 3, Alfa e Juliette. Autorizado o pátio 3, Alfa e Juliette. 5240. Bravo, que Luiz, que cópia? Tá, para cópia, UP. Eu não tô falando com outro Zulu, é o Lima Zulu Golf. O hotel, acho que é Zulu, a frequência tá livre, até a Avon. 801, no meio, transponder o Bravo, que Luiz. Autorizado local, Salvador, Salvador, Salvador, de Porto, Porto de Liga, Porto de Santal, da Porto de Liga, Acionando agora, Acionando o controle, Acionando o controle, Acionando o controle, Acionando o 2 a bordo, pátio 4, 18, meia torre, para prosseguir o braço livre. Volto meia luta, papel uniforme, Alfa, Oscar Golf, controle. É um prazer, chame Aracaju na frequência de 120, decimal 13, boa viagem. Conselheiro 2230, direto Conquista. Direto Conquista, conselheiro 2230. Oceano 6320, Duna, localizador em aproximação. Reduza, cheque o trem, chame a torre. 1186, Oceano 320. 286 para a torre, boa tarde. 35, central 5. 35, central 5. Siga, Tripe, está livre até pátio 3, posição 4, Alfa Juliet. Pátio 3, posição 4, 5, central 5. É para o táxi? Ah, tudo mais. Está livre até a interseção hotel.